Esse é o grande segredo do mundo, viu? Se pararmos de julgar os nossos irmãos e apenas estender-lhe as mãos, já é o suficiente, filho. Eu volto ao pão nosso de cada dia. Se pararmos de julgar e apenas estendermos as mãos aos nossos irmãos, já será o suficiente. Isso, filho. Mas a cada subida, filho, um novo aprendizado. E quando se chega no topo, filho, se olha para trás, vê que não foi tão difícil, né? É. Então, não se deve parar na primeira barreira ou contorná-la. Devemos enfrentá-la, por mais alto que seja. No final, absorva o aprendizado. Tudo isso pertence a todos nós, filho. E quando se desencarna, filho, retornaremos do que viemos, filho. E nada levaremos a não ser o que se a mente aprendeu, a sabedoria espiritual. Porque o que o corpo aprende, filho, não é necessário em outro plano. O que o corpo aprende não é necessário em outro plano. Mas o que a sua mente guarda, filho? Mas o que a sua mente guarda? O que a sua mente guarda é sabedoria, né? Isso. Será necessário toda a sua eternidade. O que é melhor ter, sabedoria ou amor? O homem sábio ama, né, filho? Não é isso? Sim, senhor. Como se pode um andar sem o outro? Como pode um andar sem o outro? Claro, porque o homem sábio ama. Sim, senhor. Louvado seja. E aqui a luz eterna do Pai Maior me protege essa casa e tudo. Que assim seja, graças a Deus. Vovô, qual que é o nome do senhor? Sou Pai Francisco das Almas. Pai Francisco das Almas, graças a Deus. Como vai, viu? Eu vou bem, graças a Deus. E o senhor? Ah, que mal vai a gente, velho. O Pai Francisco, o senhor é um preto velho? E é preto velho quando precisa e arma quando se é necessário. O senhor é preto velho quando precisa. E uma alma quando se é necessário. E uma alma quando se é necessário. Sim. Claro que sim. Como o senhor define a hora que é necessário ser preto velho e a hora que é necessário ser alma? Já depende da necessidade do fio que a minha procurada ajuda. Claro que sim. Depende da necessidade do filho que vem procurar ajuda. Sim, senhor. Que tipo de ajuda os filhos vêm procurar no senhor? Ah, de todas as demandas, filho. É de amorosidade. É financeira. É saúde. E principalmente, a doença espiritual. Claro, principalmente espiritual, é? Sim, filho. Quais são as demandas espirituais que atrapalham a caminhada do espírito encarnado? O homem hoje na sua vida, na sua infinita sabedoria, filho, se permite espiritualmente influência de todos os tipos. Isso faz com que sua alma doença inconscientemente eles vinham à procura da ajuda de um espírito mais elevado, seja um preto velho, seja um Exu, ou qualquer outro espírito. O ser humano encarnado permite determinadas influências que o fazem buscar a ajuda do espírito superior. Isso, filho. O preto velho é um espírito superior? Civil. Espírito superior é o nosso pai maior. Nós apenas estamos nessa caminhada de fazer a caridade. Superioridade entre os espíritos não existe, viu? Apenas uma hierarquia onde se deve ser seguida com a obediência. Claro, não existe superioridade entre os espíritos, apenas uma hierarquia funcional que deve ser seguida com obediência. Isso, filho. Claro. Se essa hierarquia não for seguida com obediência, quais serão as consequências? Filho, todo dia que gira em torno deste planeta, deste universo, há de ter uma hierarquia. Se não houver alguém para mandar, não haverá quem obedecer, filho. E como fica se a gente não sabe o que seguir, ou qual norma, ou qual lei obedecer? O mundo ficaria de um caos, né, filho? É o que se acontece hoje em dia. Se pede o respeito à hierarquia e o maior quer mandar no maior. E tá essa confusão, filho. O amor acaba. Claro. Então o senhor está dizendo que é uma questão de ordem, funcionalidade e progresso, para que não exista bagunça. Ô preto velho, que conselho o senhor dá, então, para essa geração nova de pais jovens que, às vezes, precisa se ocupar mais com a própria vida do que com os filhos? E acaba ali até perdendo um pouco a autoridade. Filho, Se é preciso, filho, se é educar o mais novo, puxa a hierarquia e o respeito, para que o mais novo passe para o mais novo, para que o mais novo passe para o mais novo. E se o respeito não carece de ser apenas de pai e filho, mas do maior por menor, filho. E que se o povo tinha de mais amorosidade ao próximo, mais caridade, filho. Tem de muita energia circulando nosso planeta e causando uma desunião, levando o povo a desacreditar na fé, filho. O povo fica sem fé. Ensina seus filhos a fé. Seja acabou a sua religião. A fé edifica o ser humano. A fé edifica o ser humano. E o senhor aconselha que todos, independente de religião, ensinem a fé a seus pequenos, a seus filhos. Até de por quê, filho? Todas as religiões buscam a mesma coisa no final. O bem-estar com nosso Pai Maior. Nosso Deus é um só. Não existe dois deuses. O nosso Criador é o único, filho. Claro. Pai Francisco, o que é a caridade? A caridade, meu filho, é o ensinamento que o Pai deixou para todos nós. Ajudar sem olhar quem, dar com uma sem receber com a outra. Se prestar a amar, mesmo aquele que lhe tenha ódio. Baixar a amorosidade até mesmo para o seu pior inimigo. Para que eles entendam, filho. Que vós não é merecedor de tanto ódio. Seremos julgados e crucificados, mas ainda assim, não se deve desacreditar do próximo, porque somos a semelhança, como assim diz na Escritura. A caridade, filho, é ceder um pouco do seu tempo, do seu amor ao próximo. Um abraço é uma caridade. O ouvir é uma caridade, filho. Não é preciso se dar mais do que o que se tem. Se eu tenho um sorriso, eu dou o meu sorriso. Isso é a caridade, filho. Levar a alegria e o amor aonde vou chegar. Isso é a caridade. Levar a alegria e o amor aonde vós chegar. Isso, filho. Claro. Muitas vezes, filho, o povo precisa de uma coisa tão simples. Só um abraço. É. Só um carinho. Sim. E a pessoa sai mais feliz do que saísse com um saco cheio de dinheiro. Graças a Deus. Vovô, a gente está registrando esse seu conhecimento aqui nesse aparelho. E eu gostaria de pedir ao senhor se é possível o senhor falar mais alto através desse médium. Viu? Quando estava na minha senzala, que a negrada estava fazendo muito barulho, eu precisava chamar a atenção. Eu gritava tão baixo, viu? E todos paravam para me ouvir e prestar atenção. Porque se quanto mais alto se fala, mais barulho se faz. Quanto mais baixo se fala, mais atenção se tem, viu? Que assim seja. Então, se precisar, eu repito alguma coisa, viu, vô? Eu repito 50 vezes que eu vi eu perguntar. Tá bom, graças a Deus. Assim me seja permitido. Graças a Deus. Qual foi a maior lição da sua última encarnação? Nasci em Jala, filho. Cuidava do filho do doutor, que adoecia a desfalecer, filho. E quanto mais ele adoecia, filho, esse nego apanhava, mas ele não perdia a esperança de salvar aquela alma, filho. Eu só queria salvar a alma dele para que tivesse uma boa passagem. Mas o doutor não entendia. Achava que eu estava matando o filho dele. O doutor pensava que o senhor estava matando o filho dele? Eu tive que dobrar o meu joelho. Pedi força ao Pai Maior. Mesmo sem a necessidade que provasse para aquele moço que a fé ainda era esperança. E eu curava, filho, a alma daquela pobre criança. E ela desencarnou tendo a sua passagem, mas foi salva pelos nossos irmãos. A minha carne castigada já não doía mais. O meu corpo já desfalecia, mas eu faria tudo de novo, filho. Eu precisava salvar aquela criança. O senhor precisava salvar aquela criança e faria tudo de novo. Todas as nossas atitudes, quanto vivos, se é cobrado, filho, quanto no desencarne e nas vidas próximas. Claro que sim. Não posso falar muita coisa, filho, porque já não é permitido. Posso falar muita coisa porque não é permitido, claro que sim. A gente entende e respeita, avô. Graças a Deus. Os pretos velhos são exemplo de humildade e simplicidade? Sim, filho. Preto velho é um espírito de grande caminhada, muita sofrida, filho. E passa a sua sabedoria, que ainda já é pouca, para aqueles que precisam de um entendimento. quanto vivo, para ti os espíritos. Nem sempre o que se ouve de um preto velho é o que se quer ouvir, mas o que é preciso, filho. Qual a diferença entre aquilo que se quer ouvir nas pessoas que o procuram e aquilo que se tem que ouvir? O que se quer ouvir, filho, é algo que lhe vale confortar o coração. E o preto velho se conforta o coração. Mas lhe passa também o que é preciso ouvir. A verdade, filho. A verdade que o seu coração grita e a sua mente não escuta. A verdade que o seu coração grita e a sua mente não escuta. Isso o preto velho fala. O povo fica assim, preso às suas próprias energias. Quer-se tantas coisas que não enxerga o que está tão perto de si. E buscam ajuda na espiritualidade para conseguir o que eles querem. Mas o preto velho não age dessa forma. O preto velho, com a sua sabedoria e amorosidade, orienta seus filhos a enxergar o que eles realmente precisam. Esse é um trabalho de um preto velho, filho. Ser feliz com tão pouco é o suficiente, filho, para que tudo possa acontecer. Quando a gente se ajeita com o que é e com o que tem, tudo acontece, filho. A nossa caminhada fica livre, limpa. Certo, filho? Sim. Quando a gente aceita e se orienta com o que é e com o que tem, a caminhada fica livre? Sim, filho. O ser humano para-se na primeira barreira. Olha-te para cima da montanha e pensa que não é capaz de escalar. Mas a cada subida, filho, um novo aprendizado. E quando se chega no topo, filho, se olha para trás, vê que não foi tão difícil, né? É. Então, não se deve parar na primeira barreira ou contorná-la. Devemos enfrentá-la, por mais alto que seja. No final, absorva o aprendizado. Claro, não se deve parar na primeira barreira, deve-se enfrentá-la e depois de haver superado, absorver o aprendizado. Isso vai fortalecer vós. Claro. Isso fortalece a pessoa. Sim, senhor. Claro, sim. Vou dar um exemplo de uma barreira que o ser humano tem dificuldade de superar. O pão nosso de cada dia, filho. cada um tem o seu pão nosso de cada dia. Uns apenas querem um pão para comer. Outro tem o pão, mas não tem o café. Outro tem o pão e o café, mas não tem o açúcar. Outro tem o pão, o café e o açúcar, mas não tem a saúde. Outros têm a saúde, mas não têm a vontade de comer. Enquanto uns lutam para se matar, outros lutam para sobreviver. Qual o seu pão, filho? Qual o seu pão nosso de cada dia? Qual o seu pão? Não devemos julgar o pão de cada um, cada qual com a sua necessidade. Entendeu, Livio? Sim, senhor. Como a gente faz para reconhecer a necessidade do nosso irmão em cada interação e respeitá-las? É simples, viu? Coloca-se um espelho na frente e se veja. Basta colocar um espelho na frente e se ver. Sim. E viu? A cada situação que a vida nos oferece e a gente enxerga em nosso irmão, no qual a gente julga, é só olhar para dentro de si, filho, que um dia a gente passou ou passará igual. Então por que julgar o meu irmão? Esse é o grande segredo do mundo, filho. Se pararmos de julgar os nossos irmãos e apenas estender-lhe as mãos, já é o suficiente, filho. Eu volto ao pão nosso de cada dia. Se pararmos de julgar e apenas estendermos as mãos aos nossos irmãos, já será o suficiente. Isso, filho. Volta-se ao pão nosso de cada dia. Sim, senhor. Cada qual com o seu pão. Que não nos falte o pão nosso de cada dia. Não é assim, filho? Sim, senhor. Claro que sim. Vovô, qual que é a missão da Umbanda na Terra? E filho? A missão da Umbanda e de qualquer outra religião. Da Umbanda e de qualquer outra religião. É unir a nação. É levar a paz e o amor, filho. Levar a paz e o amor, unir a nação. É mostrar para este povo que não se precisa de guerra. A religião é só uma comunidade onde os médios e os irmãos e os espíritos se reúnem para falar do amor ao Cristo, o amor ao próximo, filho. Que pena que alguns homens não conseguem entender e acabam criando barreiras, filho, entre si. Apenas por ego e vaidade. O que uma comunidade quer, filho? paz, a união e a prosperidade. É isso, filho? Sim, senhor. E assim são todas as religiões. Oram, rezam, por apenas uma coisa, mas acham que essa coisa é diferente para cada um. Oram por uma coisa, mas acham que essa mesma coisa é diferente para cada um. Ah. Mas é assim, claro, filho. Elevamos o nosso pensamento ao nosso Jesus Cristo, a Deus Pai Todo-Poderoso, antes de qualquer coisa. Mas cada religião quer ter o Deus apenas para si. A Umbanda é a união, filho, das religiões. É unificar. Como é que o senhor interpretaria a ideia fora da caridade não há salvação? E viu? Não existe não ter caridade, viu? Mesmo nos piores meios, onde os espíritos trevosos se reúnem, haverá sempre um fazendo a caridade para o outro. Inconscientemente, filho. Inconscientemente. A caridade é de qualquer forma, filho. A caridade sempre vai existir. Mas não é a caridade, filho, de eu sair distribuindo a minha riqueza. É distribuir o que se tem, filho. O que se tem. O senhor está dizendo, não tem como não estar praticando a caridade, até entre os trevosos se pratica a caridade. Sim, filho. Quando hoje, nas trevas, se há uma grande batalha, os espíritos trevosos ainda são leais entre si. Sim, realmente. Agora, seja uma lealdade desnecessária. Mas em algum momento, um estende a mão ao outro. E ali se está a caridade, filho. Seja uma caridade contra a lei do progresso, ainda assim caridade. Sim, filho. Claro. Dentro do espaço de cada um, né, filho? O que o senhor quer dizer com dentro do espaço de cada um? Se aquela arma trevosa, filho, foi capaz de se mover para ajudar um próximo trevoso, se há esperança de salvação, filho. Se há esperança de salvação. Quando se desce no lodo, já há muitas armas precisando de ajuda. Outros ainda não têm a sabedoria do que precisa. Mas quando se pede ajuda, é uma caridade, filho. Ajuda de coração. É reconhecer, filho, que precisa da ajuda, filho. É permitir que a caridade alheia chegue até si. se vós não me permite, filho, que eu faça caridade, qual seria, então, a necessidade de um preto velho estar nessa terra? Claro que sim. Entendeu, filho? Sim, senhor. Pai Francisco, qual que é o melhor meio de conquistar a si próprio para o bem e para a paz? Se conhecer, filho. Saber os seus limites. Conhecer o seu lado escuro. No mais íntimo. Saber do que você é capaz. Admitir os seus erros. E fazer dentro de si uma mudança. De dentro para fora, viu? E não de fora para dentro. Entender que na balança da vida existe o mal e o bem, viu? E saber controlar e equilibrar. E quando o ser humano tiver o entendimento de que ele ama e que ele tem o ódio, ele poderá assim fazer a caridade ao próximo. Mas é preciso conhecer o seu íntimo, filho. Por isso vêm as provações, os sofrimentos, filho, para que cada qual entenda a sua fraqueza, para que não caia lá na frente, filho. E se apegue à fé. Porque tudo passa, filho. Nada dura a vida toda. Certo, filho? Sim, senhor. Pai Francisco, muita gente justifica que não vai ajudar porque aprendeu que é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. Justifica? E, filho? Quando se ensina a pescar, filho, não é de uma ajuda? Sim. Já é a caridade, filho. Devemos te dar o primeiro peixe. E o segundo a gente leva pro rio, filho. Porque senão, filho, carregará nas suas costas o peso de dar o peixe a vida toda. E não pode, filho, dar o peixe a vida toda. Tem que ensinar o próximo a sua sabedoria para que ele ensine o próximo, que ensine o próximo, que ensine o próximo e que um dia não haja necessidade de dar o peixe. O que não pode é não dar o peixe e não ensinar a pescar. Isso sim, filho. Isso é falta de sabedoria. Se uma pessoa dá o peixe e não quer nem saber de ensinar a pescar, até porque não é problema dela. Eu já estou viciando aquela pobre alma a viver a sua eternidade dependendo do que se dá. Eu te dou um peixe hoje, filho. Não te ensino o segredo da pesca. E desencarno. O que fará de sua vida? Vai aprender a pescar ou vai esperar que o preto velho venha do além para lhe dar outro peixe? Esse terá mais dificuldade nos processos. E vai dizer que a culpa foi sua. Então, filho, tome a sua vara e vamos para a beira do rio. Nem sempre, filho, um pai quer o mal do filho. Quando diz, filho, Não vai por este caminho, filho. Que este caminho tem espinho. O pai já passou por aquele caminho. E se furou. E não quer que o filho se fure. Mas ele vai se furar a vida toda pelo filho? Não, filho. Ele já tem que dizer, filho, esse é o caminho do espinho. Aqui você se fura. Esse caminho é das flores. Aqui será perfume. Vá para o outro lado do caminho. Espere ele voltar. O que ele escolher, filho, esteja de braços abertos para te consolar. Com alegria ou com tristeza. Ele vai entender o que você disse do outro lado. Certo, filho? Sim, senhor. Pai Francisco, se Deus é perfeito, quem criou o mal? O homem, filho. O homem. Por que, filho? Deus foi tão perfeito. Deus foi tão perfeito. Que criou o homem. Que criou o homem. E deixou a liberdade para fazer o que quiser da sua vida. Deixou a liberdade para fazer o que quiser da sua vida. O homem escolhe o seu caminho. Do bem e do mal. O nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, não. Ele não quer que os filhos sofram. Mas ele te dá a vara. E te mostra onde fica o rio. O resultado da sua pesca vai ser aquilo que você jogou no mar lá atrás. Então você vai pescar, filho. Aquilo que você mesmo te deu. O bem ou o mal. A escolha é sua. Pelo que o senhor falou, pode-se concluir também que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é a uma só vez o pão, a vara e o ensinamento de como pescar? Sim, filho. O Senhor te mostra o caminho. Como o Chiveio falou, você pode seguir pelo espinho ou pela flor. Mas independente da sua escolha, ele vai estar lá na esperança, filho, que você tenha colhido algum aprendizado no final. E vai estar de braços abertos, filho. Assim você deseja ser abraçado. Mais uma vez, a escolha é sua. O caminho da luz ou da escuridão. Não existiria o bem se não tivesse o mal. Não existiria a noite se não tivesse o dia. Assim não saberíamos, filho, o que é certo nem o que é errado. Quando se nasce, não sabe se andar, se cai várias vezes. E hoje, o homem grande corre. Quando se nasce, não sabe andar, se cai várias vezes. E hoje, o homem grande já corre. É, Zifio? Sim. Não deve se cair para aprender a levantar cada vez mais forte. É natural cair, mas deve se aprender a levantar para ficar forte. Isso. Para que um dia possa se correr. Para que um dia possa correr. Isso, filho. O senhor acredita, então, que cada vitória é resultado de muito treinamento e resignação? Sim, filho. Sim, filho. Deve-se lutar para ter o que se quer. Deve-se lutar para ter o que se quer. É nessa luta que surgem as guerras, vô? Quando a gente luta para ter o que se quer? Não, Gifil. Aham. Quando eu estiver e se fala de luta, se fala de se enfrentar as maldades do dia a dia, de ter força para se levantar e trabalhar, ao invés de reclamar. Resistência. Agradecer ao nosso Pai por cada dia que se acorda, por cada luz que alumeia o seu olhar. Isso sim é a luta, filho. E correr atrás de carregar sua pedra na cabeça e construir o seu castelo. E quando estiver pronto, filho, verá sim a sua sabedoria, o que aprendeu a cada pedra que caiu, a cada vez que teve que recomeçar com mais sabedoria. As guerras, essa guerra que o homem faz para o mundo, filho, é só uma desculpa, filho. Uns fazem guerra em nome do nosso pai, outros por riqueza e por qualquer situação. Às vezes um vizinho faz guerra por causa de um pedaço de terra, filho. Mas, filho, tudo isso pertence a todos nós, filho. E quando se desencarna, filho, retornaremos do que viemos, filho. E nada levaremos a não ser o que se a mente aprendeu, a sabedoria espiritual. Porque o que o corpo aprende, filho, não é necessário em outro plano. O que o corpo aprende não é necessário em outro plano. Mas o que a sua mente guarda, filho. Mas o que a sua mente guarda. O que a sua mente guarda, sabedoria, né? Isso. Uhum. Será necessário por toda a sua eternidade. O que é melhor ter, sabedoria ou amor? O homem sábio ama, né, filho? Não é isso? Sim, senhor. Como se pode um andar sem o outro? Como pode um andar sem o outro? Claro, porque o homem sábio ama. Sim, senhor. A pessoa construiu um castelo, trabalhando cada dia. Sabe o esforço que teve? É legítimo dizer, eu não vou compartilhar das minhas conquistas com este vagabundo, que não fez é nada. E agora ainda quer encostar a mula na minha sombra, beber água, ter comida. Não. Mil vezes não. E viu? Pra que se construir um império? Pra viver só? Com quem irei compartilhar as minhas vitórias? Comigo mesmo, filho? E eu construí aquele monte de pedra apenas pra ficar lá de cima sozinho e não compartilhar? Não, filho. Não, filho. O nosso bom Deus diz, ajudai sem olhar quem. Bendito seja o homem que ajudar um filho meu. De repente, filho, a sua prova seja construir um castelo. E ao seu término, você desencarna, filho. E outros irão gozar daquele seu castelo. Mas a sua sabedoria é que vai te dar paz ou não, filho. Porque se nada se leva dessa terra. Né, filho? Claro. Levarei um castelo para o plano espiritual. Ou apenas serei mais um pontinho de luz, aguardando a minha próxima missão? Realmente. Como saber, Pai Francisco, o que é correto desejar? Não deseje, filho. Apenas ame. Não deseje. Apenas ame. Ame seu próximo, ame seu irmão, ame sua irmã, ame sua casa, ame seus filhos, ame seus amigos, ame seus inimigos. E tudo que é fruto do amor é bendito, filho. Tudo aquilo que é fruto do amor é bendito. Sim, filho. Sim. Embora, gente, O homem, ainda hoje, faz a guerra em nome do amor ao Cristo. Mas como eu falei, viu? Isso é só uma forma que eles acham. A pessoa sai cedo, escuta desaforo o dia inteiro, se cansa, faz de tudo. Não é legítimo chegar em casa e ser grosso com todo mundo? Tá cansado, exausto, decepcionado com o dia, fez o que podia e o que não podia. Filho, coloca seu espelho na frente, filho. Oh. Se todo dia você foi maltratado, está cansado e não está satisfeito com tudo que fizeram por vós, vai refletir no próximo, filho, o que você não quer para si? Não. Então, filho, a cada dia de maltrato é um aprendizado, filho. Absorva o que você aprendeu de bom. Expurgue o que você aprendeu de ruim e passe a sua sabedoria adiante para o próximo, para que o próximo não maltrate o próximo. Porque, filho, se eu dou espinho e o próximo dá espinho, o próximo também receberá espinho. E eu serei esse próximo. Ô, Pai Francisco, o ciclo de vingança é interminável? Não, Gifio. O ser humano, Gifio, tem esse sentimento de vingança e que retornará em cada uma das suas encarnações até ele aprender, Gifio, absorver a sua lição, o que aprendeu, para passar ao próximo o amor, viu? E, viu? Eu Sim. vou contar de um caos. Pois não. Quando estava eu na senzala, vendo a negrada, já apanhando, sendo chicoteada, viu? Muitos dos negros babam, e quase todos eu cuidava. E ainda assim, alguns deles, filho, em seu momento de ira, agredia o velho. Mas, na próxima vez que ele apanhava, mais uma vez eu cuidava, filho. De uma hora, filho, ele entendia, filho. Uma hora ele aprendia e ficava sábio. E parava de apanhar, viu? O senhor não acha que essa sua atitude é uma forma do comportamento daqueles que chamamos de santo, a qual jamais um de nós encarnados pode querer aspirar? Difícil. A santidade, filho, é o amor que cada um expressa para cada um, filho. Santidade é o amor que cada um expressa para cada um. Sim, filho. E se eu atiro uma pedra para cima, ela volta, né? Se eu atiro uma pedra para cima, ela volta? Sim, senhor. Pode acertar a minha cabeça? Pode acertar a vossa cabeça. E se eu jogo uma rosa? Se jogo uma rosa, é a mesma coisa. Então, Gifio, eu prefiro jogar uma pedra ou uma rosa? Uma rosa? E assim é a nossa vida, filho. Distribua rosas e ela voltará para ti. Mas se distribuir pedras, pedras terá no seu fim. O senhor está reforçando a ideia de que Sabedoria é amor e vice-versa. Sim, filho. Sim, filho. Mas a gente consegue, dentro do exemplo que o senhor deu, alcançar o mesmo resultado com a nossa elevação de hoje? Sim, filho. Nosso Jesus Cristo, em sua caminhada, olhou para o seu próximo e disse: vós és minha imagem e semelhança. E se quiseres, podem fazer a mesma coisa que eu. Se o nosso pai disse isso, filho, por que esse véu diria o contrário? Claro, sim. Somos sim, filho, capaz de amar o próximo e de fazer tudo isso mudar. Tudo. Só depende de cada um, filho. Só depende de cada um. Só depende de cada um. Ovô, se é aquilo que é a essência, aquilo que é espiritual que importa, por que a gente deve se incomodar com mudar o que existe na Terra? Viviu. Todo ser humano é um espírito encarnado. Sim, senhor. Quando viemos a este plano, recebemos o sopro da vida. É isso, filho? Sim. E o nosso espírito tem a chance de recuperar sua sabedoria e fazer, de fio, as coisas certas, não é? É. Então, de fio, se é certo dizer que todo homem é um espírito encarnado, não importa quantas vezes ele tenha retornado. Somos espírito, fio. Uhum. Somos espírito. Só não descobrimos isso ainda. Sim, senhor. Em alguma parte do Livro dos Espíritos, Kardec levanta a questão: quando é que esse planeta vai mudar e vai melhorar? E os espíritos dizem algo em torno de que quando os homens houverem se tornado bons. É isso que o senhor está querendo dizer? Faça o bem, porque é como se fosse um dever de civilidade, e o que vai acontecer com a Terra será um resultado disso. Sim, filho. Isso. Quando eu digo que se você espeta o próximo hoje, amanhã a voz será o próximo, é isso que eu quero dizer, filho. Claro. Quando o homem aprender a dar rosa, retornará para ele apenas essa rosa, filho. E todo o planeta mudará. Mas não é fácil, filho. Porque esse planeta está de capitalista. Capitalista? Tá. Demais. E tudo se move em prol das objeção pela riqueza, filho. Eras tão felizes, filho. Claro. Como se o capitalismo não tinha tanta força. E hoje nada se mexe, filho. Sem esse tarde capitalismo. Capitalismo, filho. Sim, senhor. Quando um pobre diz: eu vou roubar e vou destruir a vida dos outros, sobretudo a dos ricos, porque se eu tô assim, é culpa deles e da ganância deles, É legítimo ele dizer isso e buscar a destruição alheia, já que o capitalismo nunca pensa neles? Difil. De um homem. Quando se põe a essa situação de tomar o que não é seu, filho, ele precisa de ajuda, filho. Mas o homem é tão orgulhoso que prefere de não pedir ajuda. Esses, filho, que estão hoje pensando em tirar o do Joto, precisam de mais ajuda do que todos, filho. Eles também são vítimas, filho, de tudo isso que vos cercas. Se eles são vítimas, Pai Francisco, é legítimo, certo? Não, filho. Ele só está sendo usado, filho, para levar a tristeza, filho, ao próximo e a si mesmo, filho. Ao próximo e a si mesmo. Ele é consumido, filho, a cada vez que comete um ato ilícito, filho. Ele é consumido e ele sofre a cada dia mais. A cada dia mais, filho. Uhum. Até perder o controle de sua própria mente. Sabemos, então, a partir de agora, ou pela própria consciência, que não é lícito e não se deve ter orgulho e deve procurar ajuda. Mas se a pessoa está inserida num ambiente que a condiciona a ser essa arma de destruição e ela destrói os outros, ela vai pagar o preço ou isso é separado por todo mundo envolvido? Compartilhado ali a consequência. E viu? Cada um é responsável pelos seus atos. Uhum. Mas todos somos responsáveis por tudo o que nos cercam, filho. Uhum. Se hoje ele precisa de ajuda, filho, e não pede a minha ajuda, cabe a cada um de nós dobrar o nosso joelho e pedir misericórdia. Que aquele que tem um pouco de sabedoria sabe o quanto vai ser difícil para ele em outro plano. Cabe a cada um de nós dobrar o joelho e pedir misericórdia, uma vez que a gente reconheceu que tem coisas que dependem de Deus para mudar. Chifio, para de uma nuvem negra neste outro canto aí, que o povo tá se matando e guerreando o tempo todo. Apenas aquele que é leigo, que não tem a visão espiritual, não se percebeu que aquele lugar está sendo consumido pela maldade, filho. Devemos julgar ou devemos pedir proteção, paz e misericórdia a todos que lá estão? Compaixão e misericórdia sempre, vô. No plano espiritual, filho, você está preparado? Um hospital para cuidar de cada alma daquela, filho. E quando chega, não sabe nem por que que está lá. Deus não desampara ninguém. Não, filho. Ninguém, filho. O Pai acredita que todos podem ser salvos. Nosso Pai, com um simples dedo, pode acabar com tudo isso, filho. Mas ele acredita, filho, que o pior dos homens ainda pode ser salvo. Porque senão se cai uma folha, se não for da vontade de nosso Pai. Pai João das Cachoeiras disse que pode-se pisotear uma flor, mas ninguém pode parar uma primavera. Como é que o senhor interpreta essa colocação? E viu? o homem é capaz de fazer com o seu próprio corpo. Toda e qualquer maldade. Mas ele não é capaz, filho, de impedir nunca o ciclo da vida. Não. O que ele quer dizer, filho? É que o homem não tem força para destruir o que o nosso pai criou. O homem desmata, invade as matas, invade os rios. Mas quando a natureza quer, tudo toma de volta. Claro. O homem não tem força para interferir nas leis divinas. Isso, filho. Claro. Certo, filho. Graças a Deus. Pai Francisco, passa pra gente, por gentileza, uma mensagem final. Permissão de nosso Pai Todo-Poderoso, filho. Eu peço aos homens que se amem, que se cuidem e que distribuam as suas rosas e aguardem que a sua rosa baterá na sua porta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Que nosso Pai Todo-Poderoso abençoe e proteja essa casa e todos vós, filho. Que Olorum te dê a sabedoria e a saúde para levar esse trabalho, filho, adiante. E que os homens, quando quiserem gritar, ensurdeçam. Quando quiserem falar alto, fique mudo. E grite com a maior força do seu coração, em silêncio, o seu louvor ao Pai Maior. Porque quando se quer falar com Deus, se deve ficar mudo. E o seu grito ecoará nos quatro cantos do mundo, filho. Hoje o vento levará o seu pedido de amor. Que assim seja, sempre será. Graças a Deus. É uma satisfação enorme poder estar conversando com o Senhor, ter tido a oportunidade de colher essa vossa sabedoria aqui no diálogo com os Espíritos, Pai Francisco. Eu é que agradeço as forças maiores por me dar essa permissão e a sabedoria para responder às suas perguntas. Que aqueles que escutem entendam essa mensagem no seu mais profundo íntimo. E agora eu já me vou. Sim, senhor. Que meu tempo já se esgota. Graças a Deus, vô. Muito obrigado. E que alabado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que alabado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. E aqui a luz eterna do Pai Maior alumeia e protege essa casa e todos vós. Graças a Deus. Eu digo a Deus, está chegando a hora. Preto velho se despede e já vai embora. Eu digo a Deus, está chegando a hora. Preto velho se despede e já foi embora. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Tudo isso pertence a todos nós, filho. E quando se desencarna, filho,